parça, vem com nós, vem se envolver. O ritinho é subir louco, ganja duro e pode crer. De São Carlos vem trazendo a pura vibração. Na caixa bate forte junto com o coração. Quem já colou, curtiu, quem já viu, sentiu. O sistema de som é a voz do Brasil. Vários mano colou, várias mina apavorou. Cheiro bom tá no ar, na esquema caô. Espalhe a notícia na sua comunidade. Hoje show na praça, faz barulho na cidade. O som já tá montado, seletor posicionado. O grave regulado, chame a gata do seu lado. Onde posso dizer que a união do nosso povo faz a gente crescer. Yo, positivamente, fonograficamente, de maneira consciente, contra a música indecente. Grito pra todo mundo, seu ouvido não é pinico. Música saudável pra todos os indivíduos. Seja de onde for, daqui ou de lá, o tambor já tá batendo, o sistema quer coitar. Seja de onde for, daqui ou de lá, o som cruza a terra, pode sintonizar.